Deus se cala e não ouço a sua voz. A minha alma grita forte e o mal me destrói. Há momentos que Deus se cala. Tenho aprendido assim. Às vezes ando neste vale sem saber pra onde ir, sem saber pra onde ir. Para frente devo andar no silêncio. Aprendi que ele está a me moldar. Faz de mim. Jesus, no silêncio do sepulcro, foi no inferno pra salvar. Que ele estava a trabalhar. Quando Deus me cala, se cala, tenha fé, ó meu irmão. Ele tarda, mas não falha. Não falha. Ele vem com a solução. Aprendi, aprendi que ele está a me moldar, me moldar. Faz de mim um vaso novo, pois quebrado eu já fui. Quando está me recompondo, ouço a voz de Jesus, de Jesus, do silêncio do sepulcro, do sepulcro. Foi no inferno pra salvar, mas o mundo não sabia, não, que ele estava a trabalhar. Por isso, quando Deus se cala, tenha fé, ó meu irmão. Ele tarda, mas não falha. Ele vem com a solução. solução.